A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, está de volta pelo 11º ano consecutivo. É para nós uma honra continuar a fazer parte da grande família que é a Rádio Boa Nova. O clube responsável pelo programa é constituído pelos alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro aqui os seus nomes, o Eduardo Adro, o veterano aqui do grupo, a Mafalda Correia, a Matilde Gouveia, a Maria Pedro. E conta já com 4 novos elementos, a Francisca Fernandes, o Tiago Brito, que já estão aqui presentes no estúdio, a Beatriz Vaz Pato e o Ricardo Neves, que chegarão brevemente. Ainda conta com o Estevão Abreu, que já no ensino superior nos vai continuar a editar o programa. O Clube de Rádio pretende continuar a ser um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. O programa continua a ser emitido aos sábados entre as 19 e as 20 e à terça-feira entre as 13h10 e as 14. Ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. No programa inaugural de mais um ano letivo, começamos da melhor forma com uma entrevista ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, o Sr. Professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado mais um ano, é uma honra tê-lo de novo connosco. Boa tarde. A honra, acredito que é minha. E é um prazer enorme poder vir aqui, poder estar convosco, em dizer breves palavras e caracterizar naturalmente o início do ano letivo. Mas deixem-me primeiro saudar este grupo fantástico, maravilhoso. É uma alegria imensa vê-los aqui e perceber que já estamos com uma dinâmica nova e que eu espero e desejo que este clube, que há tantos anos existe, primeiro na escola secundária e depois no agrupamento, possa ter continuidade, possa ter alunos e jovens a poder continuar um legado que tem sido tão positivo ao longo destes anos, e saudá-los e desejar que tudo corra bem, que seja um ano tranquilo e que eles possam fazer aquilo que mais gostam, que é participar neste clube. Deixe-me saudar também a senhora professora Célia e dar-lhe os parabéns pelo enorme contributo que tem dado a este clube, ao agrupamento, e a poder dar a oportunidade a um conjunto de jovens de fazerem o que gostam. Naturalmente, também saudar todos os nossos ouvintes, todos os pais encarregados da educação, público em geral, naturalmente, porque eu sei que há muita gente que ouve este programa depois, mas também uma saudação muito especial aos nossos 2037 alunos do agrupamento, que espero que o ano decorra normalmente, com muita tranquilidade e com muito sucesso, mas principalmente, acima de tudo, com muita saúde. Muito bem, o ano escolar começou há cerca de 3 semanas. Diga-nos como correu este arranque de mais um ano letivo. Olha, contrariamente às nossas expectativas, acho que correu bem. Iniciámos de forma muito tranquila, de forma muito positiva. Temos praticamente todos os nossos professores a lecionar. Estamos agora só a substituir alguns que estão de atestado médico. Mas decorreu normalmente. Começámos no dia 16 de setembro com apresentações e depois no dia 17 começámos de forma igual para todo o agrupamento. Orgulho-me e quero aqui agradecer a participação. Já ontem o referi num dos órgãos da escola, no Conselho Pedagógico, agradecer o contributo de todos os professores, de todos os assistentes operacionais, de todos os assistentes técnicos, porque foram eles também, naturalmente, que nos ajudaram a que o ano iniciasse de forma muito tranquila. E também, naturalmente, a todos os pais encarregados da educação, que souberam ajudar, que souberam colaborar. Só quando todos estamos em sintonia que as coisas funcionam bem. E julgo que decorreu tudo de forma muito tranquila, de forma muito normal. Há sempre problemas, há sempre imprevistos, há sempre mudanças nos horários dos alunos, não é? E dos professores, o que cria em alguns deles alguma insatisfação, mas há sempre pequenas coisas a acertar e neste universo do agrupamento está tudo a decorrer, está tudo a funcionar, embora tenha uma ou outra preocupação, mas que a breve prazo se vai solucionando. Sabemos que esta direção está a chegar ao último ano do seu mandato. Que balanço nos pode fazer depois de termos passado por 2 anos letivos atípicos em contexto de pandemia? Olha, Foram 8 anos, portanto é o 8º ano deste segundo mandato, com grandes desafios. Não foi fácil, desde o início com a constituição do mega agrupamento, depois com todos os constrangimentos e adversidades que nos foram surgindo ao longo dos anos. Só por si este agrupamento e pôr a andar e a funcionar o agrupamento não foi fácil, porque tem uma dimensão muito grande, é muita gente, são muitos professores, são muitos alunos, são muitos funcionários. Mas acho que depois surgiram-nos alguns percalços pelo caminho, como os incêndios, como a pandemia e outros, que nos criaram algumas dificuldades. Mas temos superado, temos ultrapassado essas dificuldades. Eu digo que tudo tem vindo a ser ultrapassado porque tem havido, por parte de todos, de toda a nossa comunidade, um grande contributo. Eu foco sempre esta perspectiva. O agrupamento funciona como um todo. O agrupamento não é de uma só pessoa, é de um conjunto de gente, nomeadamente professores, alunos, pais, encarregados de educação, e assistentes operacionais e técnicos, que fazem com que tudo corra bem. E, portanto, tem sido um grande desafio, não tem sido fácil. Todos nós despendemos um grande esforço para que as coisas funcionem bem e corram bem. Tentemos e temos vindo a tentar dar o nosso melhor, todos nós, e julgamos que as coisas têm vindo a funcionar. Há sucesso educativo, há no final de um percurso escolar de 12 anos, os nossos alunos, mais de 95% dos nossos alunos entram no ensino universitário, para nós é sinónimo de grande satisfação, e ao longo dos anos há uma grande percentagem de sucesso, o que nos vai dando uma grande vontade de poder dizer que todo o trabalho que temos vindo a fazer tem sido positivo. Muito bem. Fala-nos um pouco dos projetos da direção para este ano letivo. Nós temos vindo a reforçar naturalmente o espírito do agrupamento. Esse tem sido, porque nós temos que entender que o agrupamento não é só a escola sede. Nós temos jardins de infância em Seixas da Beira, em Lourosa, em Alvoco, e portanto o agrupamento é toda esta grande diversidade. O nosso primeiro grande objetivo foi criar esse espírito, um espírito coeso, de um entendimento muito forte que o agrupamento é constituído por todo este grupo de escolas, de salas de aula que estão em todo o concelho. Depois temos vindo paulatinamente a poder recuperar os nossos edifícios, que culminou naturalmente com a grande obra que está praticamente concluída aqui da reformulação da escola secundária e da escola básica aqui da escola sede. Mas também, paralelamente, temos vindo a reforçar e a melhorar muito significativamente as escolas de Lagares, da Ponte, da Cordinha. Esse tem sido um grande objetivo. Acho que agora estamos numa fase em que nos temos que preocupar, embora também o tenhamos feito nestes últimos anos, para as questões pedagógicas, para as questões de projetos, para as questões de inovação, de criatividade. E é isso que temos vindo a fazer nestes últimos anos. Eu lembro que na escola existem um conjunto de projetos, desde o pré-escolar até o 12º ano, em que falo agora num muito recente, que é o projeto Despertares, um conjunto de alunos do 8º ano, que tem pouca apetência pelo estudo. Nós preocupamos-nos com todos os nossos alunos, não nos preocupamos só com os melhores alunos. A escola é uma escola inclusiva, é uma escola para todos. É uma escola onde temos que ter essa visão, uma visão global, não só para alguns alunos. E de facto, tem havido da nossa parte essa grande, grande preocupação. Temos um conjunto de projetos que não vou agora enumerar. Ainda ontem no Conselho Pedagógico estivemos a fazer uma reflexão muito séria sobre eles, sobre todo este conjunto de projetos que temos, sempre com um grande objetivo: a melhoria da qualidade de ensino, a melhoria do sucesso educativo. E lembro que em alguns anos temos coadjuvações para permitir um melhor e um maior acompanhamento aos nossos jovens que precisam dessa ajuda, naturalmente. O nosso grande princípio é a melhoria da qualidade do ensino, é a melhoria do sucesso, mas acima de tudo tornar uma escola agradável, onde todos se sintam bem, onde se revejam nesta qualidade e nesta organização. Nós temos que perceber que a escola é uma instituição que merece de todos nós um grande, grande respeito. Todos nós fazemos um grande esforço para que os nossos jovens possam ser felizes, lhe possamos dar tudo aquilo que a escola pode oferecer, prepará-los para o mundo, prepará-los para o ensino universitário e depois para uma vida futura. E é aqui na escola, no agrupamento, onde eles passam praticamente 12 anos da sua vida, que nós os tentamos ajudar a criar estes bons hábitos, esta formação, uma formação de cidadania, de respeito uns pelos outros, de respeito pela escola e de respeito pelas aprendizagens. A escola faz um trabalho muito sério, muito organizado, e quer que daqui, quando acabarem o ensino secundário, todos saibam reconhecer esta qualidade e esta organização na nossa escola. E que possam depois, no ensino universitário e posteriormente na vida futura, ter uma vida desafogada, uma vida feliz, uma vida que vá ao encontro das suas expectativas, que quando andaram aqui na escola se prepararam para essa vida futura. Esse é o grande objetivo da escola, tornar os nossos jovens felizes, tornar os nossos jovens com uma noção de responsabilidade, de cidadania, de respeito pelos outros, muito, muito elevado. Nós hoje em dia vemos que a nossa sociedade está a perder determinados valores e queremos incutir em todos estes jovens que passam por aqui essas questões de cidadania, de respeito uns pelos outros, porque só assim é que temos, e não só também pelos outros, mas também com as questões ambientais, está muito na ordem do dia todas essas questões. Nós somos, ou fomos das primeiras escolas a eliminar as garrafas de plástico da escola, dos bares. Este ano, mais uma vez, a sugestão do Ministério da Educação, eliminámos alguns produtos com base no açúcar, etc, etc. Portanto, temos estas grandes preocupações, incutimos nos nossos jovens essas preocupações, mas acima de tudo damos um cuidado muito grande a que haja qualidade do ensino, que haja organização e que haja, de facto, uma felicidade sempre estampada no rosto dos nossos jovens. Muito bem. Acha que a nossa instituição, o nosso agrupamento é marcante no meio, que há uma partilha entre o meio e a escola? Tentamos sempre. Olha, temos aqui um bom exemplo. Um exemplo. Por isso somos a escola e o meio. Exatamente. Temos aqui um feliz exemplo. Eu tenho um orgulho imenso, acho que um dia vou recordar estes bons momentos que aqui fui passando ano após ano a vir aqui participar desta forma, dando a minha opinião relativamente a todas estas questões. Isto é um grande orgulho enquanto diretor, ter um conjunto de jovens dinâmicos, uma professora fantástica que promove nestes jovens hábitos muito bons. E, portanto, temos aqui um bom exemplo dessa boa relação. Mas nós, não só nesta área, temos uma boa relação. Ainda agora vamos tentar incentivar mais uma vez que haja uma associação de estudantes dinâmica, que esteja interventiva na escola. Temos uma boa relação com as associações de pais que existem, que são 4 no agrupamento. Tentamos estabelecer estas boas parcerias e tentamos perceber e tentar transmitir com todos, com toda a nossa comunidade, que a escola tem um papel fundamental neste concelho e no país, naturalmente, porque daqui vão sair jovens que vão para outras partes do país. Tomáramos nós que ficassem só cá em Oliveira, mas infelizmente eu sei que muitos, a maioria, sairá do nosso concelho e irá para outras partes do país, naturalmente. E queremos estabelecer com eles e com um conjunto de instituições e associações essa boa parceria, marcar a qualidade e a organização da escola neste contexto. Muito bem. Olha, nós só temos a agradecer uma vez mais, creio que já é a 8ª vez que vem cá, não é? 8 anos, 8 vezes, que veio até cá para nos fazer o balanço de como correu o arranque do ano letivo e para perspectivar como vai ser a nossa vivência escolar até junho. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua colaboração. Fazemos votos que o ano letivo decorra da melhor forma, com muito sucesso para todos. E dentro da normalidade. Sim, eu espero bem que sim, porque infelizmente nestes últimos anos, extremamente atípicos, extremamente difíceis, complicados, temos sabido ultrapassar essas adversidades. Espero que este ano possamos continuar com uma normalidade anterior à vinda desta pandemia. Espero e desejo, porque os nossos alunos não podem ser mais penalizados com aquilo que foram, embora nós todos tenhamos feito um esforço enorme para nos adaptar a estas novas tecnologias, ao ensino à distância, e nós fomos capazes de ultrapassar essas dificuldades, essas adversidades e de nos adaptarmos. Eu espero e desejo que tudo corra bem, que todos possam sentir felizes. Acreditem que todos nós deste lado fazemos um grande esforço para que tudo corra bem. Espero que nos compreendam, que nos possam compreender, que nos possam ajudar e que possam essencialmente ajudar. E também um apelo naturalmente aos pais encarregados da educação, que possam ter este espírito de estreita colaboração, de ajuda. E agradecer mais uma vez a todos os professores, a todos os assistentes operacionais, a todos os assistentes técnicos, o enorme contributo que têm dado, porque nós não somos nada se não tivermos a ajuda e o trabalho muito dedicado destes excelentes profissionais que constituem o nosso agrupamento. E eu sinto um grande orgulho em poder representar de forma muito global todos estes profissionais, professores, assistentes técnicos e operacionais, e acima de tudo o grande orgulho nos alunos que temos, que são fantásticos. Muito bem, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Esperemos vê-lo por cá brevemente. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. A primeira escolha será a música No Time To Die, da cantora Billie Eilish. A cantora foi escolhida a dar a cara na trilha sonora do mais recente filme da franquia 007 com a música No Time To Die. As outras músicas que escolhes são? Será a Monarquia de Diogo Pissarra com Bispo e depois Moça de Ivandro. Muito bem. You bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were I'm last return, another lesson yet to learn, that I'd fall for life. You were never on my side. Fool me once, fool me twice, higher death than paradise. Now you never see me cry. There's just more time to die. More time to die. More time to die. Fool me once, fool me twice, higher than the paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Cem ponto dois, Oliveira do Hospital. Vou já dar entrada à nossa Maria Pedro, que este ano tem o tema de política. Já ano passado tinha, mas em paralelo com as notícias, e este ano te traz aqui temas de política semanalmente. Então, Maria, o que é que nos trazes desta vez para começar? Então, nesta primeira emissão eu decidi trazer para debate o problema da corrupção em Portugal, que é um problema de várias democracias e tem sido cada vez mais presente na nossa. Foi público há um tempo atrás que um banqueiro, João Rendeiro, do Banco Privado Português, portanto foi condenado por vários crimes graves, e foi condenado por esses mesmos crimes já por 3 vezes, aos quais propôs sempre recurso, e ainda assim, embora já tivesse demonstrado que se calhar não estava disposto a cumprir essa pena em várias entrevistas a canais televisivos, já tinha demonstrado que de facto era uma ideia dele fugir, ainda assim a justiça só o impedia de o fazer com um termo de identidade e residência, que ainda assim não o impediu de ir passar uns dias a Londres, não é? Aos quais a justiça não se opôs, e a partir daí ele decidiu então ir para um país fora da Europa, que não sabem qual é ainda, provavelmente um país que não tenha acordos de extradição com Portugal. Estamos a falar de crimes graves, crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento de capitais. Consta que tenham sido desviados para usufruto pessoal 31 milhões e 280 mil euros, portanto são valores dos quais ninguém tem noção, nem sabe o que é que realmente significam, e é um problema gravíssimo. Uma pessoa que cometeu crimes tão graves, que está envolvida num mega processo judicial, sair impune perante os processos todos aos quais foi condenado. Portanto, isto é uma falha gravíssima do nosso sistema judicial e mostra mais uma vez que se calhar os ricos e poderosos sempre passam impunes, até porque isto não é a primeira vez que acontece em Portugal, até parece uma tendência portuguesa, não é? Isto de banqueiros chegarem sempre a bom porto, independentemente dos crimes que cometem ou não cometem. Obviamente que este tema foi a debate, em parlamento, e há uma concordância geral que isto é chocante, que é um escândalo e que é preciso de facto fazer algo. Enquanto que o Partido Socialista defende que o problema não está na falta das leis, mas sim na sua aplicação, já o PSD, sobretudo o seu líder, Rui Rio, defende e sempre defendeu que é necessária uma reforma profunda na justiça. E independentemente de ideologias políticas, ele está certo numa coisa que diz. Estes escândalos e estes casos de corrupção abrem caminho para o crescimento das forças radicais, fazem com que se descredibilize a democracia e o afastamento entre o povo e quem nos governa, não é? Seja cada vez maior, porque é óbvio que nós não conseguimos confiar num regime que deixa passar impune pessoas que cometem crimes gravíssimos só porque à partida são pessoas poderosas. Portanto, também o Presidente da República se manifestou contra isto e diz que, de facto, e é aí que está o principal problema, tem de se contrariar a ideia de que os ricos e poderosos sempre vingam e não lhes acontece nada independentemente do que fizerem. De facto, temos de fazer alguma coisa, é preciso criar-se leis e meios para fazer isso, mas é um bocado inevitável que nós, povo, pensemos isso quando os próprios líderes de partidos, aliás, Jerónimo de Sousa disse que isto era mais uma prova de que os ricos e poderosos sempre escapam à justiça. Portanto, como é que nós, povo, vamos acreditar numa justiça que parece, e numa lei, numa Constituição, que parece que só é destinada a alguns? Pronto. Isto aqui traz outra consequência, que é o índice de corrupção em Portugal. Portugal tem vindo a piorar nesse ponto. Segundo um estudo da Transparência Internacional, em 2020 Portugal já estava com 61 pontos em 100 possíveis. Ou seja, segundo estas estatísticas, quanto maior for a pontuação, o país é menos corrupto. E Portugal já teve uma pontuação mais alta, tem vindo a descer cada vez mais. E, portanto, é necessário, de facto, fazer alguma coisa para impedir este crescimento do índice de corrupção em Portugal, porque isto é a altura ideal para o crescer das forças radicais. Sem dúvida, Maria, trazes um tema para começar muito pertinente. Aliás, quem esteve minimamente à política nacional percebeu que este é um tema que tem estado na ordem do dia nos vários meios de comunicação. É mais um caso que se soma já a outros e, como tu dizes e bem, põe em causa a nossa democracia, porque põe em causa um sistema basilar que é o sistema judicial. Rever a lei ou aplicar melhor a lei, não sei o que é que será melhor, mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão é como tu dizes, é o descrédito das instituições judiciais e o descrédito da nossa democracia e depois, com as consequências que daí advêm, que é o crescimento dos extremismos e da contestação por aqueles que se dizem salvadores da pátria e que para resolverem todos estes problemas. Vamos continuar atentos, Maria, a estas situações e a outras de índole política. Como tu vês, cai-te muito bem a esta rubrica de índole política, porque trata-la como deve ser. Rádio Boa Nova. Muito bem, vamos ao cinema, Eduardo, para ver. Então, começamos este ano com um clássico, 007 Sem Tempo para Morrer, realizado por Cary Joji Fukunaga, um filme de ação tendo a duração de 2 horas e 44 minutos. Há já 5 anos que James Bond deixou o MI6, os Serviços Secretos Britânicos. Esforça-se por ter uma vida normal e tranquila na Jamaica. Mas quando Felix, um velho amigo, lhe pede ajuda numa missão de resgate de um importante cientista, ele vê novamente a sua vida virada do avesso. O que parecia uma missão relativamente simples vai revelar-se uma conspiração em grande escala levada a cabo pelo pouco escrupuloso Safin, um homem determinado a atingir os seus objetivos mesmo que isso signifique a morte de milhões de pessoas. Esta é a 25ª aventura cinematográfica oficial da mais conhecida personagem criada por Ian Fleming. Esta vai ser interpretada pela 5ª e última vez por Daniel Craig, mas este filme também conta com vários atores conhecidos, tais como Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas e Léa Seydoux. Pode ver este filme já sem restrições de ocupação nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, uma ótima sugestão para o fim de semana, para quem puder, parece que é um ótimo filme. Dizem que será o último com este ator, portanto é de aproveitar. Uma ida ao cinema, agora já sem restrições. Olá pessoal, o meu nome é Diego Pissarra e quero mandar um cumprimento especial à Escola e Meia, do Clube da Rádio da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Muita força e continuem assim. E agradeço já por passarem a minha música e espero vê-los em breve. Um grande abraço e beijinho a todos. Quando estou contigo a conversa parece fluir, seguimos sem rumo e tudo parece magia. Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir, quero-te no trono e viver na tua monarquia. Porque tudo o que é bom acaba depressa e nós já demos sinais para não irmos com pressa. Deixamos para depois tudo que não interessa e ficamos os dois dentro do nosso planeta. Só que é estar longe do que me estressa, poder viver tranquilo dentro daquilo que interessa. Contigo estou noutro mundo, o tempo passa tão depressa. É como um puzzle, tudo encaixa peça a peça. Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa. Sabe-me pouco e quando sai espero o regresso. Só que é mais um pouco e sinto que é vice-versa, porque vejo nos teus olhos que se quisermos acontece. Por isso quando o vies mergulho em mim. Eu quero e tu queres mergulho em mim. Não quero outras mulheres, quero-te a ti. Tu é que és a flor do meu jardim. Por isso quando o vies vem para ficar. Vou dar sempre o melhor, eu vou lutar. Bem consciente que eu vou errar, mas quero o melhor para nós, vamos tentar. Quando estou contigo a conversa parece fluir. Seguimos sem rumo e tudo parece magia. Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir. Quero-te no trono e viver na tua monarquia. Depressa, nós já demos sinais para não irmos com pressa. Deixamos para depois tudo que não interessa e ficamos os dois dentro do nosso planeta. Yeah. Volta sempre que quiseres vir. Tanta vontade de te sentir. Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti. Volta sempre que quiseres vir. Tanta vontade de te sentir. Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti. Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa. Sempre tão perto de ti. Sabe-me um pouco e quando sais pelo regresso. Sempre tão perto de ti. É como um puzzle que encaixa peça a peça. Sempre tão perto de ti. Pois nos teus olhos se quisermos acontece. Sempre tão perto de ti. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com uma sugestão de leitura, com uma ótima sugestão de leitura, da Matilde Gouveia. O Prémio Nobel da Literatura de 2021 foi recentemente atribuído a Abdul Razak Gurnah, o romancista nascido no Zanzibar, região autónoma da Tanzânia, e ativo em Inglaterra, pela sua capacidade de mergulhar de forma intransigente, mas também compassiva, nos efeitos do colonialismo e nos destinos dos refugiados que estão num abismo, divididos entre culturas e continentes, justificou a Academia Sueca. O júri destaca ainda a dedicação à verdade, notória na sua escrita, e a sua aversão às simplificações. Os romances de Gurnah são descritos, de uma forma geral, como obras que despertam no nosso olhar para a África Oriental, culturalmente diversificada e desconhecida de muitos leitores de outras partes do mundo. Na forma como escreve sobre a experiência dos refugiados, o autor tem particular atenção à identidade e à imagem que estes têm em si mesmos. As personagens dão por si em fendas entre culturas e continentes, entre uma vida que existia e uma outra vida que emerge. É um estado inseguro que não se pode nunca resolver. Gurnah publicou o seu primeiro romance em 1987 e o mais recente, o décimo, no ano passado. A obra By the Sea, o seu sexto romance, foi publicada em 2001 e traduzida para português com o título Junto ao Mar. E é esta a minha primeira sugestão para este início de ano e de programas. Junto ao mar. Quando Salah e Latif se encontram numa pequena cidade inglesa à beira-mar, começa a revelar-se uma história de sedução e engano, do deslocamento aleatório de pessoas, uma história de amor e traição e, sobretudo, de posse. À medida que a história se enrola, assistimos a um país que irrompe na convulsão da independência pós-colonial, agitando-se na tentativa de encontrar estabilidade, enquanto as suas populações são apanhadas no furacão dos seus tempos. Junto ao mar, é um olhar perplexo e melancólico sobre um mundo onde o imperialismo abriu horizontes apenas para fechar fronteiras. emocionante e profundo, revela um escritor à altura das suas capacidades. Boas leituras! Bem, uma ótima sugestão para começarmos. Boa Nova, Rádio Irresistível. Ficamos agora com outra estreia, Francisca Fernandes, herda da outra Francisca, a rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. Desta vez, aqui muito próximo de nós. Então, Francisca, bem-vinda. Vamos lá à rubrica. Estratégia de exploração do lítio no país, aprovada em 2018, tem vindo a ter muitas críticas, tanto pelos prejuízos ambientais e sociais que causa, como pela dúvida da sua viabilidade económica. O objetivo é que Portugal entre no mercado europeu de baterias como exportador, à medida que a mobilidade elétrica se vai desenvolvendo e trazendo com ela a procura crescente por baterias de ião-lítio. No entanto, são vários os impactos associados à exploração de lítio, como visuais, sociais, contaminação dos solos. No meio hídrico pode haver alterações das linhas de água pelas depressões associadas à exploração do minério. Pode afetar a qualidade das águas pela infiltração e derrames dos combustíveis e óleos. A semana passada, um grupo de cidadãos remeteu à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital uma carta onde manifesta as suas preocupações relativamente à consulta pública do relatório de avaliação ambiental preliminar do programa de prospeção e pesquisa de lítio, que tem em vista o lançamento do procedimento concursal para a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa deste minério. O porta-voz do grupo de cidadãos salienta que a população em geral, a nível nacional, foi apanhada de surpresa, porque a Direção de Engenharia e Geologia publicou, agora, o relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio, 2 dias após as eleições autárquicas. O responsável alerta, por isso, que está a decorrer a consulta pública às 8 áreas de prospeção e pesquisa de lítio, que poderão vir a tornar-se áreas de exploração de lítio. Justamente no momento de transição de presidentes de Câmara e juntas de freguesia, lamenta André Pereira, que solicita que, até o dia 10 de novembro, se pronuncie neste período de consulta pública. A necessidade de uma estratégia coerente e capaz de defender os interesses municipais torna essencial a intervenção do município neste processo de consulta pública, devendo a Câmara Municipal, para esse efeito, envolver a sociedade civil, simplificando a informação e auscultando a população. Muito bem, temos que estar atentos porque a prospeção de lítio está iminente no nosso país, na nossa região também, não é propriamente no nosso concelho, mas é jusante, o que quer dizer que pode interferir com as nossas linhas de água e convém que os cidadãos de Oliveira do Hospital estejam atentos e que o nosso município também o esteja para vermos o que é que podemos fazer antes da prospeção ter início. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de visita com a Mafalda Correia. O outono é uma época mágica para viajar. As temperaturas caem, as folhas das árvores mudam para uma bela cor dourada e pode sentir-se o cheiro das castanhas assadas no ar. Também não esquecer que é quando os preços baixam, as multidões desaparecem, o que torna a altura ideal para viajar e explorar. Tudo isto faz com que o outono seja a estação do ano onde alguns dos lugares mais bonitos de Portugal se tornam especialmente cativantes. Começamos pelo que é nosso, aqui na região centro, com as fantásticas paisagens montanhosas da Serra da Estrela, bem como a sua gastronomia típica. Aconselho que suba até o ponto mais alto de Portugal continental, a Torre da Serra da Estrela, e depois visite o Vale Encantado, o Vale Glaciar do Zezer. A Serra da Estrela não só tem o ponto mais alto de Portugal continental, como é também um destino de inverno muito popular. No entanto, antes de a neve começar a cair, é a melhor altura para desfrutar das suas luxuriantes florestas douradas, pequenas vilas dispersas nas montanhas, comprar algumas roupas quentes nas lojas e saborear a boa comida local, como o presunto, os enchidos e o melhor queijo do mundo, o queijo Serra da Estrela. Aproveite estes dias solarengos de outono. Bons passeios na natureza. Muito bem, começamos da melhor forma aqui no nosso meio, na região centro e na Serra da Estrela. Rádio Boa Nova. Espetacular. Moça, tu és tão sexy. Diz-me que és dançar comigo. Moça, tu és tão sexy. Diz-me que és dançar comigo. Só pela troca de olhar senti o fogo. Tu nunca vais me incomodar, liga de novo. Vou sentir a tua vibe, não é pouco. Baby, tua bunda encaixada no meu colo. Tete, estabilizaste o meu sistema. Gostei de ver o package, essa miúda é tão completa. Sempre que nós falamos, mostra que tem bem cabeça. No dia que assentar vai ser contigo de certeza. Moça, tu és tão sexy, yeah. Diz-me que queres dançar comigo, yeah. Moça, tu és tão sexy, yeah. Diz-me que queres dançar comigo, yeah. Por esse andar e com esse clima, fica embaixo e tu em cima. Estás à vontade, podes me guiar. Seduzis-me com esse teu charme. Quero fazer muito amor, ouvir aquilo que tu dizes. Nem que seja o mundo todo, dou-te tudo o que pedires. Eu não estou apaixonado, é algo muito parecido. Ficas bem com a tua saia, mas estavas melhor comigo. Estabilizaste o meu sistema. Gostei de ver o package, essa miúda é tão completa. Sempre que nós falamos, mostra que tem bem cabeça. No dia que assentar, vai ser contigo de certeza. Vai ser contigo de certeza. Moça, tu és tão sexy, diz-me que queres dançar comigo. Moça, tu és tão sexy, diz-me que queres dançar comigo. Iniciamos as notícias do agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 7 de setembro teve lugar na sede do nosso agrupamento a entrega dos diplomas a todos os alunos que concluíram o 12º ano na nossa escola. E no dia 21 de setembro decorreu a entrega dos diplomas de mérito e de valor. 21 de setembro, peço desculpa, no dia 1 de outubro. Decorreu a entrega dos diplomas de mérito e de valor numa cerimónia que dignificou a qualidade do ensino. Foram agraciados muitos alunos dos vários anos de escolaridade, o que demonstra o seu mérito, bem como o da escola. Os alunos do Clube de Rádio, muitos deles aqui presentes, também mereceram esta distinção pelo seu empenho e dedicação ao clube, alguns durante grande parte da sua escolaridade. Endereçamos mais uma vez os parabéns ao Estevão Abreu, à Mafalda Correia, à Maria Pedro, à Matilde Gouveia, ao João Oliveira, ao Eduardo Adro, à Francisca Santos Rodrigues e à Inês Brás. A maioria destes alunos recebeu simultaneamente prémio de mérito por excelente desempenho académico e de valor pela participação no Clube de Rádio. É a intenção do nosso agrupamento continuar a apostar neste tipo de atividades, pois estamos certos de ser esta também uma função da escola. E terminamos assim por hoje o primeiro programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves e João Mário Ferreira, os meninos que agora chegaram e viram como é que funciona este clube e que dará avante, com certeza, vão colaborar, e ainda o Estevão Abreu, que já está no ensino superior, mas que continua a colaborar connosco na edição do programa. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova.